sobre falar sobre. Acerquei-me a desejar-lhe que sejas sempre feliz

vejo só de sonhar. Pôs os lábios de mansinho na minha boca, meu bem, e partiu no seu barquinho por esses mares além. Thank you.

Cor renina, saia arrebitada, que bem mimada, lá vem. Deseja favores das flores de andorinha do mar e mais amores do chiar da carrinha. Só deseja favores. Correnina, olhar de esperança que sem lembrança lá vem. Correnina, menina prendada para quem do nada lá vem. Correnina, sai arrebitada. Que bem mimada lá vem. Quem for pela vida, pelo reino do amor, quem for ser rainha, mal que vem a favor, mas que coisa mesquinha, quem é rei, senhor? Correnina, olhar de esperança que sem lembrança lá vem. Quem for pela vida, pelo reino do amor, mal que vem a favor, mas que coisa mesquinha, quem é rei, senhor? Correnina, olhar de esperança que sem lembrança lá vem.

Música.